Presta atenção naquilo que eu vou dizer para você agora. Cuidado com os manjares dessa vida. Cuidado com a inveja. Porque ela muitas das vezes se apresenta em nossos caminhos, tentando apagar os nossos sonhos. Essa vida é muito louca, eu tô cansado de sofrer. Foi a dificuldade que me ensinou a viver. Mantive os pés no chão, pra não cair na ilusão. Hoje eu só quero paz e na minha conta um milhão. Eu quero curtição. Curtição. Hoje eu quero paz e money. Uma morena do meu lado e na garagem um mecânico. Champagne pros motherfucker, fazer fumaça com a blunt. A mente do Magrin vale mais que diamante. Eu vou ter tudo que eu sonhei. Cê não sabe o quanto eu suei. E o suor do presente no futuro são notas de 100. Mas não esqueço do meu passado, porque ontem andei descalço. Hoje tem Nike pra mim e Nike também pra quem está do meu lado. Então cê vai falar o quê? Se você não sabe o que é sofrer. E quando a fome bater na sua porta, cê não tem pra onde correr. Mas tem que correr, movimentar. Tem que trampar pros irmãos sustentar. E quando a necessidade chegar, cê acha que o swag vai te ajudar? É muito louco, eu tô cansado de sofrer. Foi a dificuldade que me ensinou a viver. Mantive os pés no chão, pra não cair na ilusão. Hoje eu só quero paz e na minha conta um milhão. Eu quero curtição. Eu já não pago pra entrar. Hoje eu piso no sofá, que os playboy adora sentar. Na área VIP ou no camarote, ninguém pode reclamar. E segurança que antes botava pra fora, hoje tem que escoltar. Mas esse é o fim do sofrimento, ou talvez seja o começo. Mas quando invejoso me procurar, avisa que eu mudei de endereço. Isso é só questão de tempo. E o meu futuro, eu mesmo traço. São os meus pés no chão que vão me fazer voar bem alto. E ninguém muda a nossa história, ninguém pede a nossa glória. Eu não nasci pra ser bom, eu nasci foi pra ser foda. Pelos meus antepassados, que outrora foram humilhados. Hoje a branca que me chupa é filha do branco que me fez escravo. É muito louco, eu tô cansado de sofrer. A dificuldade que me ensinou a viver. Mantive os pés no chão, pra não cair na ilusão. Hoje eu só quero paz e na minha conta um milhão. Eu quero condição.